mágica, nosso pobre companheiro. Todos começam a dançar quando a música é no ar. A música é mágica, tem de acreditar. Que afasta toda dor. É maravilhosa. A música é mágica. Super milagrosa. Nossa magia. A música é o doce som do amor. A música é mágica. Faz tudo perceber. A música é mágica. Como o mundo deveria ser. A música é mágica. Porque afasta toda dor. A música é mágica. Como o mundo deveria ser. A música é mágica. Tem de acreditar.